Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade. Infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. No ar, Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. Diáspora. Salve, salve, queridos e queridas da Rádio Brasil Atual. Eu sou Joyce Janine Teixeira, integrante da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas. E hoje, aqui também com as minhas parceiras de núcleo, dá um salve aí, gente. Salve! Aqui também com Natália Neres, doutoranda em Direitos Humanos na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre em Direito pela Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas, atua em projetos de pesquisa no Grupo de Estudos e Pesquisas das Políticas Públicas para Inclusão Social na Universidade de São Paulo e Núcleo de Direito e Democracia do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Atualmente é pesquisadora do Internet Lab, pesquisa em Direito e Tecnologia, onde coordena a linha de desigualdades e identidades. Dê um salve aí, Natália. Olá, tudo bem? Aqui também com Maria das Neves, filha, estudante de Direito, feminista, membro da Direção Nacional da União Brasileira de Mulheres, membro da Direção Estadual da União de Negras e Negros pela Igualdade, assessora da deputada estadual Leci Brandão, ex-secretária-geral do Conselho Nacional de Juventude, ex-diretora da União Nacional dos Estudantes. Dê um salve aí, Maria. Salve, galera. Tamo junto. E também aqui, chegando para conversar com a gente, a Marilis Costa, advogada, mestra em Ciências Humanas pela Universidade de São Paulo, conselheira municipal da Mulher na Prefeitura de São Paulo, presidente da Comissão de Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa da AOB São Paulo, membra da Rede Feminista de Juristas, membra executiva das Comissões da Mulher Advogada de Igualdade Racial e de Política Criminal e Penitenciária da AOB São Paulo, pesquisadora da GEPES, articuladora de Preta e Acadêmica, conselheira municipal de Políticas Públicas para Mulheres. Ela está chegando para conversar com a gente sobre um tema que eu acho espetacular, que é Leis para Quem? Leis para Quem? Eu vou começar com um trecho do Fanon, que é o seguinte. O colonialismo é muito mais que um sistema definido apenas como exploração estrangeira dos recursos naturais de um território com recurso à mão de obra local. É, sobretudo, a negação sistematizada do outro, uma decisão obstinada de recusar ao outro qualquer atributo de humanidade. Este é do livro Condenados da Terra, do Frantz Fanon, espetacular para quem tiver a oportunidade de pegar esse livro e ler. E eu acho que a gente pode começar a partir de desmembrar essas leis para quem, né, a respeito dessa reflexão, né, do que é o sistema colonial e respeito das leis. Eu vou passar aqui para a Natália, para ela começar a falar e descrever nessa conversa, nesse bulimento, como diria minha avó, a respeito de leis para quem. É, bom, incrível esse trecho. Acho que ele diz muito sobre... É, não sobre sociedades colonizadas, né, em geral. Eu acho que o ponto que me chama a atenção é esse ponto, esse finalzinho, né, do trecho sobre desumanização, né? E quem não é humano, né, quem não é gente, não pode ser sujeito de direito, né? Então, quando a gente fala muito a Declaração Universal dos Direitos Humanos ou o ser humano, né, o direito que as pessoas têm, se a gente pensa, né, que sociedades colonizadas como toda a América Latina, né? Como toda a América, né? Por 400 anos, né? Esse lugar de pessoa, de gente, né? De sujeito, foi negada. Então, bom, é um passinho anterior que a gente tem que dar, né? Então, nós somos sujeitos de direito ou pessoas que podem pensar nisso há muito pouco tempo, né? De fato, quanto pessoas negras, indígenas, que foram tidas como corpos, né? E na América do Norte ainda de um jeito mais difícil, né, como objeto mesmo, né, como status de não humano. Então, esse é o começo da conversa, né? Então, a nossa a perspectiva de pensar luta por direito, pensar em legislação, é muito recente, né? É um momento muito novo na história de quem é colonizado, de quem está em territórios como estamos, né? Então, enfim, acho que eu penso muito nesse tema a partir da luta por direito, né? Por mais que a gente tenha críticas a fazer, eu acho que nós vamos fazer, né? Porque faz parte. Também tem esse processo muito interessante desse ser que passa a ser gente, que passa a ser humano, e passa a olhar para os estados e falar, olha, sim, nós queremos leis específicas, né? É muito bacana essa maneira que você está colocando, porque programa passado, nós estávamos falando com Jesus, né, a respeito de direitos humanos, e ele colocou justamente esse lugar que você coloca, né? Que quando você pensa direitos humanos, quer dizer que nem humano era, né? Porque o que seria era viver com dignidade. Então, a gente tem uma caixinha da lei que pensa direitos humanos, né? Maria, fala um pouco a respeito disso. E fala sobre leis, um pedaço da caixinha que fala sobre leis, né? Então, enfim, fala aí, Maria. Então, nós temos uma... A gente vive numa democracia, uma democracia ainda muito recente, né? A gente acabou de completar 30 anos da nossa Carta Magna da Constituição. E se a gente for pensar do ponto de vista histórico, há menos de 100 anos, nós, mulheres, tivemos o direito, conquistamos o direito de votar. Então, a democracia, ela é jovem e ainda ela é falha e está sob ataque, né? A gente vive aqui o espectro do fascismo hoje nos rondando, num governo autoritário que saúda torturadores, que é saudosista com o período mais sombrio da história brasileira, que é a ditadura militar. Então, nós estamos falando de um momento muito difícil para aqueles e aquelas que sonham e lutam por um Brasil verdadeiramente democrático e, sobretudo, para a população negra. Quando a gente fala de colonialismo, a gente não pode deixar de falar desse processo de escravidão em que o nosso povo não é escravo, sobretudo a população negra, mas foi escravizado. A gente sempre fala assim, ah, nós somos herdeiros de reis e rainhas que foram escravizados. Eu acho isso emblemático para a gente compreender que o nosso povo, ele foi escravizado, mas ele lutou. Então, a história do nosso povo, da formação do povo brasileiro, é uma história de luta e resistência contra diversas opressões, contra a colonização, contra o capitalismo, e a gente vive um momento de neocolonização, que novamente aqueles que sempre nos escravizaram tentam novamente retornar ao poder, quer dizer, estão no poder e através da legislação tentam nos aprisionar novamente. Com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência, tentam retirar os direitos conquistados não só pela população negra, mas pelas mulheres como um todo, pela classe trabalhadora em geral. Então, ao falar de legislação, é importante pensar quem faz as leis, quem está no legislativo. Então, nós temos poucas mulheres na Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós elegemos há duas legislaturas, a primeira mulher negra deputada estadual, que foi a deputada Alessi Brandão, sambista e ativista do movimento negro também. Então, é muito recente que nós, negros e negras, estamos nesse lugar de produção de leis. Então, nós estamos lutando para ter voz num sistema que é essencialmente branco, hétero e masculino, patriarcal por essência. Então, nós estamos falando de um lugar em que negros e negras estão lutando para existir e para resistir a uma legislação que é bastante retrógrada. Então, ao falar de leis, é importante a gente assim destacar que esse processo, historicamente, é muito recente e está sob profundo ataque. Então, a gente precisa chamar atenção, sobretudo para esse momento de ataques à Constituição. Muitos daqueles que falam da Constituinte ou dizem defender o Brasil são aqueles que hoje atacam a democracia, a liberdade de expressão e os direitos de negros e negras e da classe trabalhadora. Nossa, muito bacana. Eu vou passar. Ela foi chegando e a gente já vai passar para ela aqui, para a Marilis Costa, para falar sobre a questão da questão das leis, né, Marilis? A gente está aqui com as suas colegas, né? Que já explanou um pouco a respeito das leis, e eu gostaria que você falasse a respeito dessas leis, né? Dessas leis, leis para quem? É o nosso tema, né? E, enfim, colocasse aí a sua visão de advogada, mestre em ciências humanas, enfim. É um prazer falar e dialogar com todas e todos. Agradeço ao espaço de escuta. E a pergunta leis para quem é uma pergunta que nos interessa muito. Nos interessa enquanto mulheres, nos interessa enquanto negras. Eu acabo de concluir uma dissertação chamada Estado Antinegro, onde concluo que a construção da legislação, do arcabouço de legislação brasileira, é uma legislação que, na verdade, serve para o expurgo e para o vilipêndio das populações pretas e todos os segmentos subalternizados. O que, que eu quero dizer com isso? Vou utilizar o exemplo do nosso Código Penal, que ainda vige, um código vigente, escrito em 1940, com inspiração na literatura lombrosiana. Então, a criminologia de Lombroso dava conta de entender que determinados indivíduos tinham o córtex cerebral mais desenvolvido que outros e que determinados indivíduos, então, nasciam tendentes ao crime e à construção de impulsos não racionais. Bom, adivinhem quais eram as características dos indivíduos não racionais e dos racionais. E, a partir daí, dessa publicação de 1938, a comunidade jurídica, enfim, do mundo, mas principalmente aqui na América Latina, se faz valer desses estudos, e o nosso Código Penal é promulgado em 1940. Das análises das exposições de motivos, das legislações e da maneira com que elas são construídas, a gente pode ter duas conclusões que preponderam. A primeira é que o direito penal, por si, o direito e as ciências jurídicas, elas servem para resguardar a propriedade privada dos meios de produção. O Código Penal, ele não visa proteger o bem jurídico da vida, da dignidade sexual, da honra, da dignidade humana. Existem dispositivos que dão conta dessas temáticas, mas sempre numa perspectiva do capital, numa perspectiva de proteger a propriedade privada. E, num segundo momento, nos faz entender também que a dinâmica do judiciário, ela serve para resguardar os direitos de quem é considerado sujeito de direito. Portanto, esses seres não emocionais, esses seres onde se considera a racionalidade e a propensão a comportamentos considerados adequados pela sociedade. Então, a nossa legislação é, sim, classista e racista. E, a partir dessas estruturas, se desdobram diversas outras legislações e o raciocínio jurídico e a forma com que os operadores e operadoras de direito ainda se colocam e articulam o sistema de justiça é embasado nessa semântica de segregação, nessa semântica de racismo e nessa semântica de uma técnica judiciária que só serve para proteger aqueles que são considerados humanos. Então, uma das reflexões que eu trago em Estado Antinegro é o cidadão negro, a cidadã negra e as pessoas que vêm de grupos subalternizados alcançam o que é considerado humano, alcançam essa compleição de sujeito de direito, senão os direitos humanos não são nossos. Então, a conversa ainda é muito anterior. A gente precisa adquirir humanidade para pensar num arcabouço de legislações que alcancem as nossas individualidades. É isso. Filhosa! Ou seja, né, gente, a gente ainda está num processo de escravização, né, olhando por esse prisma, porque se a gente pegar os nossos ancestrais que não eram considerados gente, não era objetificado, quando a gente pega essa questão das leis e olha, que a gente sabe que, na verdade, gente, é tudo um plano político desgranhento para nos manter sempre encausurado, né, carcerizado, enfim. Paty, quer fazer uma pergunta? Sim, bom, primeiro, só gratidão a essas mulheres maravilhosas que temos aqui hoje, mega feliz por toda essa troca e esse conhecimento. E aí, diante de toda beleza e tanto conhecimento, eu queria perguntar, vocês já falaram um pouco, mas na questão das leis, que foi ainda pensado por essa branquitude, quais outros interesses? Porque sabemos que não é um lugar de, ok, vamos rever todo esse passado e tudo que já fizeram com nossos ancestrais. Mas quais outros interesses essa branquitude tinha ao pensar essas leis para quem, né? Como o nosso tema do programa. E também, além de eu acho que eu posso complementar, além de pensar isso, né, de como veio aí como resistência nossa por muito tempo, né, porque por mais que seja jovem essa questão da gente pensar as leis, mas a gente tem aí, né, uma lei contra racismo, né, a gente tem aí as leis para educação. Então, ou seja, a gente também tem conquistas, que é lógico, que a gente tem que estar o tempo inteiro, como a Maria falou, né, brigando por elas e fazendo com que elas permaneçam. Então, assim, falar nesse plano político dessa branquitude que pensou essas leis e o quanto a gente também resiste para permanecer, porque a gente vai permanecer. Vocês queiram ou não, branquitude, a gente vai permanecer. Quem quer falar, Ná? Olha, me toca bastante a discussão sobre resistência. Né? Eu acho que o diagnóstico, né, da objetificação, da não humanização, a gente já tem. Eu acho que é importante sempre a gente começar falando isso para colocar todo mundo na mesma página. Mas acho que a história que não nos contam muito é essa história de resistência, exatamente. Né? Então, acho que o ponto importante é pensar que a política sempre foi um horizonte para a população negra. Então, a gente tem iniciativas desde o pós-escravização de uma tentativa de entrar no Estado. Né? Então, o que foi a Frente Negra Brasileira? Eu convido, né, as pessoas ouvintes a procurar saber, né, que é a fundação de um partido na década de 20, 30, de pessoas negras para buscar seus próprios interesses. Né? Claro que ali tem contextos, tem motivações, orientações ideológicas que a gente hoje vê com olhos um pouco mais críticos, né? Mas, enfim, lideranças muito importantes como Abdias do Nascimento, já tocando uma iniciativa como essa, falando da Constituinte lá, da Constituição ainda do começo do século de 34, tentando pautar questões raciais sem muito sucesso, né, porque é isso. Também a gente não tem uma tradição de voto negro, né, ou de o que a Maria já colocava um pouco, de sermos tão minoritários nesses espaços de poder, mas sempre existiu essa vontade de estar nesse espaço. E um momento emblemático para nós, até de Estado brasileiro, de democracia recente, é o momento de elaboração da Constituição, que também é o momento que o movimento negro, que está se reorganizando no final da década de 70, né, pensar que o movimento negro unificado é de 78, como que esse movimento chega, está pensando as temáticas raciais e de igualdade em 80, 81, 82, quando se aproxima a elaboração de novo texto? Está engajado também em discutir as suas questões, a inserir esses temas. Houve uma campanha muito grande de tentativas de inserção de senadores e deputados negros no processo de eleição de 86, que eram os deputados e senadores que iriam escrever a Constituição. Nós não conseguimos eleger, né, muitas pessoas negras naquele momento. A gente tem como pessoas que defendem a questão racial no momento, né, de elaboração dessa lei maior nossa, Benedita da Silva, Paulo Paim, Carlos Alberto Caol e Edmilson Valentim, que vão pautar muito a questão racial junto com pessoas do movimento negro, que fazem, então, com que hoje, né, as leis que você citou, a lei antirracista, a lei de ensino de história da África, a lei de cotas raciais, elas só existem, né, elas só são promulgadas ao longo da década de 90, anos 2000, anos 2010, porque a Constituição garantia isonomia, porque a Constituição dizia sobre todos esses aspectos, sobre um ensino que respeitasse a história de todos os povos. Ou seja, é luta, né? É luta anterior. Hoje o que a gente está observando é uma questão quilombola, né? Que os remanescentes de quilombo têm acesso aos seus territórios, está lá no finalzinho. Ou seja, essas leis não surgem do nada, né? Elas não surgem por vontade própria da branquitude, surge por um tensionamento muito grande que poucas pessoas negras fizeram. Então, acho que o importante para a gente se manter de pé também nesse contexto de tanto retrocesso, retirada de direito, né, de reformas macro que vão nos afetar diretamente como trabalhista, enfim, lembrar de quais foram as estratégias anteriores, né, ou de que modo esses atores se posicionaram ou tentaram tensionar para que as leis que a gente tem hoje, que a gente está aqui tentando segurar, elas, primeiro, a gente não perca, né, e segundo, a gente reconheça que política é processo, né, de ascensão, declínio, né, de avanço e retrocesso, mas que nós estamos nessas páginas da história também, né, construindo, e isso é muito relevante. E muito louco também, né, que sempre pelas frestas, né, pelas frestas da resistência. Eita, só pelas frestas. E aí, tá se sentindo bulinado? Então daqui a pouco a gente volta. Sou negro, mas ninguém vai rir de mim. Vê se entende, vê se entende, vê se ajuda. O meu caráter não está na minha cor. O que eu quero, não se iluda. Não se iluda. Por Deus, eu juro, é conseguir o seu amor. Nessa vida, nada se leva, nada se leva. Não sei que você tem tanto orgulho assim. Você sempre Me despreza. Sei que sou negro, mas ninguém vai rir de mim. No começo dos anos 70, Antônio Viana Gomes, Tony Tornado, levantou os braços com os punhos cerrados e cantou Sou Negro, uma das mais importantes músicas para o movimento em prol da igualdade racial no Brasil. Nesse mesmo ano, ao lado do Trio Ternura, defendeu a canção BR3, que conseguiu o primeiro lugar no 5º Festival Internacional da Canção do Rio de Janeiro. Gente, olha, eu não posso nem dizer que é espetacular, porque, enfim, né? Quem conhece, quem é da gente, sabe. E assim, está disponível na internet, é só buscar esse vinil, porque eu tenho a honra de ter o vinil, mas já está lá pelas nossas redes. Gente, é espetacular! Então, conheça, veja esse material que é demais. Diáspora. Olá, queridos e queridas. Aqui é a Fafi Prado, do Núcleo Niquimpa. E eu tenho uma novidade para vocês. A partir de agora, vocês podem colaborar para a produção desse podcast, que é nosso espaço aqui de conhecimento, de trocas, de bulimentos. Nós estamos com uma campanha de financiamento coletivo no site Quicante. Você pode acessar pelo endereço abre.ai/Quicante. Um beijo para todos e todas. Muito obrigada. Bem, aqui no tema de hoje, Leis para Quem, né? A gente já viu que tem aqui um trio de feras, né? De mulheres espetaculares falando para a gente a respeito disso. E eu vou passar o microfone para a Maria, para que ela continue falando um pouco mais, né? A Marilis deu uma fala que eu estou aqui até agora reverberando. Aí cumprimentou com a Natália. E agora eu vou passar a bola para a Maria, para ela vir aqui também e já chutar, assim, para a gente já sair caçapando tudo. Vai lá, Maria. Eu acho legal a gente começar esse bloco com cultura, porque cultura, sobretudo a cultura negra, sempre foi porta-voz de resistência, sempre foi o nosso canto de liberdade, através do samba, através do hip-hop e através do funk, que hoje, essencialmente, é uma cultura marginalizada e fruto de muitos ataques, do projeto de segurança pública exterminadora do Estado, e a gente tem debatido na Assembleia Legislativa de São Paulo a legalização do funk, como a gente faz para combater a criminalização e o extermínio da juventude negra, como o que aconteceu em Paraisópolis, que foi para nós uma ação bastante truculenta, que só mostra que esse modelo de segurança pública está fadado. Então nós precisamos de legislações que possam combater e debater o projeto de segurança pública, que é herança da ditadura militar e que está aí sobretudo para exterminar a população negra, em especial a juventude negra, que não tem acesso à cultura na periferia, que não tem acesso à educação e que nessa conjuntura está cada vez mais marginalizada. Então, acredito que quando a gente fala, sobretudo, resgata o papel da cultura, a gente está também resgatando um lugar de resistência, de voz ativa daqueles que não tinham voz. Então, a cultura passa a ser esse palco da resistência do nosso povo, né? E a Mangueira falou no carnaval passado, chegou a hora de ouvir as Marias, Marielles, Malês, e eu acredito que o carnaval, o samba, tem sido o espaço de chamar a atenção para a produção de uma legislação, de uma história que não foi contada. Então, nós estamos, nesse momento, criando conteúdo para uma geração que não ouviu ou, pelo menos, não está acostumada a ver essa história sendo contada pelas vozes, pelas caras de mulheres pretas, de um povo preto que foi silenciado ao longo da formação do povo brasileiro. Então, a gente está aqui rompendo já uma barreira histórica que as nossas antepassadas não puderam romper. A minha mãe faleceu no meu parto, era empregada doméstica, morreu de eclâmpsia, deslocamento de placenta, um dos motivos de morte materna mais comuns entre as mulheres negras. Ela não pôde estar aqui e tantas outras mulheres não puderam, porque as mulheres negras são as maiores vítimas de violência no nosso país. Então, nós estamos falando aqui de uma construção social de muita luta, de muita resistência. Eu acho que é importante sempre a gente colocar esse lugar, porque as pessoas falam, poxa, mas ninguém lutou, ninguém resistiu, como é que a gente chegou até aqui? A gente chegou até aqui porque tem uma classe dominante que detém os meios de produção, que detém os recursos, que detém os postos de trabalho e que exploram o nosso povo. E a gente, mesmo sendo explorados, mesmo por vezes sem teto, sem educação e com fome, o nosso povo resistiu. E eu acho que finalizo essa parte falando o seguinte: a gente vive um momento de retrocessos, mas nós tivemos momentos de bastante conquista nos últimos anos, né? O ProUni, o FIES, Minha Casa Minha Vida, o Luz para Todos, trouxeram dignidade para o nosso povo. Isso dentro da democracia direta, da democracia participativa, em que a gente pôde eleger o primeiro operário presidente da República e a primeira mulher presidenta da República. E exatamente pelas conquistas do nosso povo, em especial da população negra, que nós sofremos uma derrota emblemática com a eleição de Jair Bolsonaro, porque a elite brasileira não se conteve ao ver tantas vitórias no último período. Nós ampliamos 200% a presença de negros e negras na universidade. 200%. Isso é muito emblemático para um povo que não estava acostumado com o filho do pedreiro e da empregada. Exatamente. Dentro dos bancos da sala de aula. E dentro das universidades. Exatamente. Então, o que a gente vê com a eleição do Bolsonaro é uma reação dessa elite conservadora, dessa burguesia branca, né, patriarcal, herdeiro de senhores de engenho, que estava acostumado a ver o nosso povo na senzala e não nos bancos da sala de aula virando doutores, advogados, mestras aqui, como a gente tem vários, né? Então, acredito que a gente vive esse momento, né, de avanço dessa onda conservadora, dessa onda fascista, mas nós estamos aqui para dizer: resistiremos, não nos calaremos, e todos aqueles que tendem nos silenciar irão encontrar um fronte de mulheres negras, sobretudo, como sempre tivemos na resistência. E assim, gente, eu sou otimista, eu tenho fé de que a gente ainda vai ver a reparação histórica. Porque quando a gente se fala de lei, a gente também se fala desse direito, né? De um direito. E assim, eu vou perguntar diretamente para a Marilis, que assim, a gente tem uma história espetacular de resistência, né? De conquista. Tudo bem, a gente subiu nos ombros dos que vieram antes, porque muitos vieram antes, a gente sobe nos ombros dos que vieram antes para ir mais adiante, né? Nós já somos os sonhos dos que vieram antes. E eu acho que, não sei se, eu acho que na verdade é uma pergunta para todas, né? É um pensamento, assim, sabe? Como que a gente pode encontrar formas para fazer uma branquitude, entendeu? Porque a sociedade racializada foi criada por uma branquitude. Todas as privações, invisibilidades, apagamentos históricos e coisa e tal, também vem via branquitude. Como que a gente faz nesse atual momento, e eu estou questionando muito isso, e eu estou querendo realmente colocar o dedinho na ferida para lidar com os traumas, que esses traumas não... Lógico, ele é extremamente nosso, mas ele também é um trauma que a branquitude tem que olhar para isso, entendeu? Como é que a gente faz para trazer essa branquitude para a roda, para eles começarem, por exemplo, para que o movimento negro não seja só a partir de pessoas só negras, mas que comece a trazer esse branco para ele ver a responsabilidade histórica que eles têm para poder reparar melhor os danos. Porque a gente já está mais do que claro de que, do jeito que está, todos vão morrer. Inclusive eles. Então, eu acho que é uma coisa aí para a gente começar a pensar a respeito disso, sabe? De como que a gente pode começar a trazer agora nos movimentos nossos, negros, fundamentados, porque é lotado de fundamentos, é por isso que está aí o carnaval, como ela citou, sabe? A nossa cultura, ela é inteira de fundamentos. Que apesar de o branco achar que a gente está fazendo a política dele, a gente está tocando o alujá de Xangô. A gente está chamando para a guerra o tempo inteiro. Então, como é que a gente agora chama essa branquitude, entendeu? De uma maneira... Eu estou matutando isso demais para que eles vejam que não é que o racismo não é uma briga de preto, gente. Não é uma, sabe? Está na hora de eles começarem a lidar com os traumas que eles criaram historicamente. Então eu vou trazer isso para a roda, porque essas leis, esses direitos, como que a gente pode começar, né, a chamar mesmo, sabe? A convocar, invocar, enfim, esse povo todo. Bom, acho que essa é uma pergunta muito pertinente. Eu acho que é a pergunta que ecoa nas cabeças de todas e todos nós. Nesse primeiro momento, o que me parece importante é retomar o raciocínio que nós já vínhamos fazendo. Se, de um lado, existiu uma cultura eugenista que previu que em 100 anos os projetos de embranquecimento tornariam essa população não mais negra, e existiram construções de arcabouços de legislação e de uma estrutura estatal que expurgasse e matasse as pessoas negras, é importante que a gente diga isso. É um projeto de morte, não é um projeto de segregação, de racismo, de manutenção de status quo, é um projeto de morte. E todas as mortes, né? A morte simbólica, a morte física, as violências de todas as sortes que podem existir. Se de um lado existiu toda essa força que aplacou-se em muitos de nós e culminou no tombamento de muitos de nós, sempre existiu também uma sistematização e uma estrutura da cultura negra, invariavelmente matriarcal, invariavelmente feminina e feminista, que equalizou diversas microfissuras nessa estrutura estatal e permitiram que nós estivéssemos aqui, como estamos, e disputando narrativa não em pé de igualdade, em muita superioridade intelectual e com poucos recursos e artifícios financeiros para emplacar as mudanças que são necessárias. O que eu acho que a gente precisa trazer para reflexão junto com a branquitude nesse momento é a alternância de poder. A deputada Érica Malunguinho fala muito disso, e eu acredito que a alternância de poder ela faz parte de uma discussão sincera que deve ser tomada. Eu não gosto muito dessa história de branco aliado. Eu acho que é o movimento negro e os brancos aliados. Desculpa, eu não preciso de aliado. Eu preciso que você levante da sua cadeira e me deixe sentar. Eu acho que a alternância de poder, eu acho que para a população branca e para as pessoas brancas que já estão sensibilizadas à questão do racismo e da segregação, cabe duas reflexões. A primeira é que o racismo não é problema de preto, porque não fomos nós que inventamos isso. Né? Não fomos nós que tivemos a brilhante ideia de explorar, escravizar, estuprar, apagar culturas e dizimar famílias em razão do capital e para a construção de um patrimônio para o continente europeu. Então, se a ideia não foi minha, a resolução, a resposta, o problema também não tem que ser meu. Por óbvio é, porque, enfim, eu vivo nessa pele, nesse corpo, e numa perspectiva de combatividade em relação ao Estado. Mas esse compromisso deve ser das pessoas brancas, invariavelmente. Essa história das pessoas não entenderem a reparação histórica ou falarem a luta deles, os negros, não, a vergonha é toda sua, parça. E eu não tenho nada a ver com isso. Exato, eu acho que é isso. E a partir daí, a gente tem que construir uma dinâmica de diálogo direto com as pessoas brancas na perspectiva da alternância de poder. Não é sobre ganhar o pleito eleitoral e apoiar as questões dos negros, é sobre eleger pessoas negras, é sobre ter pessoas negras nas posições de comando e nas posições de poder e ouvir essas pessoas e operacionalizar os desejos dos negros, porque também não adianta tokenizar a gente negra, colocar um negro à frente e o negro faz o que o branco fala. O negro é a cara da minha empresa. A gente não tem que ser cara, a gente tem que ser cérebro. Nós somos cérebro. Então, eu acho que esse diálogo deve ser colocado com as pessoas brancas, que por hora se dizem aliadas, mas elas devem ser operárias da nossa revolução. Nós não precisamos do pensamento branco, nós não precisamos dos brancos protetores. Nós precisamos que os brancos invertam a lógica e estejam nas trincheiras. Que os brancos sejam o cordão de isolamento das das nossas manifestações, que eles sejam o primeiro corpo a encontrar o cacetete. Nesse dia, eu vou acreditar que dá para ter um diálogo real com as pessoas brancas. Enquanto eles forem aliados, sensíveis, derem likes para a nossa dor, isso não é suficiente. E eu, você falou muito, né, na questão da mitologia africana, dos orixás, a banca de Exu também é de troca. Então, sai do seu espaço e deixa a gente passar. Eu acho que é sobre isso, num primeiro e num segundo plano. A partir daí, a gente construiu uma experiência verdadeiramente democrática, como foi Quilombo dos Palmares, e como nós sabemos fazer e temos cultura e sistematização político-social suficiente para construir uma sociedade mais justa, com pleno direito e com pacificação social. Eu acho que é isso. Lacro! Lacro, gente, espetacular. A gente vai para as considerações finais, né? Eu gostaria que vocês deixassem referências. Anotei aqui o nome da tese. É uma dissertação da Amarilis, mas, enfim, a gente vai deixar na nossa página, tá? Vamos deixar tudo na nossa página e vamos aqui, vou passar aqui para Natália, para Maria também. Inclusive, para vocês darem referências ou mesmo ainda continuar nessa pergunta que eu fiz para Amarilis, mas que vocês também podem falar, enfim, não tem muita regra, tá? Bom, gente, eu acho que, antes de tudo, fazer um chamado à mobilização, a gente se unir mesmo. Eu acho que é o momento único histórico do nosso país, que se a gente não se mobilizar, vai ter um rolo compressor que vai passar sobre nossos corpos e, sobretudo, sobre os nossos corpos negros. Nós temos diversas formas de participação nessa democracia. Participação direta é participação indireta. Nós vamos viver aí um ano eleitoral. Então, esse é o momento de a gente colocar negros e negras no poder e pessoas comprometidas com a nossa luta. Então, é importante a gente, nessas eleições, dar uma olhada para o programa. E aí eu chamo uma atenção para o seguinte, não basta ser negro. Porque na Assembleia Legislativa nós temos um deputado do PSL, o Douglas... esqueci o sobrenome dele agora, para vocês verem como é que é, né? É uma figura assim, né? Mas ele é um negro a serviço desse pensamento conservador e anti a luta do povo negro. Então, acho que nós precisamos eleger pessoas comprometidas com o nosso programa. E a gente defende muito que, nesse período, a gente possa construir uma grande frente ampla com diversos setores da sociedade que possa tirar o Brasil das sombras do fascismo e que a gente possa recuperar o caminho do desenvolvimento. Porque é verdade que a nossa democracia ainda é falha, que tem limitações, mas que nela a gente conquistou as cotas, a gente ampliou a presença de negros e negras na universidade e recuperou o mínimo de dignidade para a nossa existência. O que está sendo colocado com a reforma trabalhista, com os cortes no Bolsa Família, com os cortes no ProUni, com as diversas polêmicas no Enem, é o cerceamento do avanço, sobretudo, da população negra no nosso país, a direitos básicos e, sobretudo, aos bancos de sala de aula, a participação política. Quando Bolsonaro afirma um modelo de segurança que extermina o povo negro e que reforça a política de milícias do nosso país, nós estamos falando do extermínio da população negra. Nós temos um miliciano no poder, e eu acho que a gente não tem que ter medo de falar isso, nós temos um miliciano no poder que matou Marielle Franco, que nós queremos saber ainda quem matou Marielle, nós sabemos, mas nós queremos justiça para quem matou Marielle. Então, acho que o nosso clamor é por justiça para que nenhuma mulher negra como Marielle seja silenciada, porque quando mulheres como nós, a gente ocupa o poder, a gente rompe com as amarras que foram nos impostas pelo racismo estrutural, pelo racismo de Estado e pelo patriarcado, nós chamamos a atenção daqueles que historicamente tiraram a vida das nossas mães, das nossas avós, do nosso povo. Então, esse chamado que a gente faz esse ano é para que nós possamos sim colocar negras e negros no poder, para que sim a gente possa construir chapas amplas, que tenham programas progressistas e que possam levar ao poder o povo, a classe trabalhadora. E na classe trabalhadora, acho que um elemento, quando você fala como é que a gente chama a branquitude para lutar ao nosso lado, eu acho que o governo Bolsonaro faz vários desserviços contra nós, mas uma coisa que ele pode, que ele faz é nos unir, é colocar todos nós no mesmo campo, porque não há quem defenda esse governo, quem é trabalhador ou trabalhadora, e o nosso desafio é reconquistar o nosso povo, é reconquistar corações e mentes. E nas últimas eleições nós tivemos Manuela Dávila, nós tivemos Guilherme Boulos, nós tivemos uma série de figuras, mesmo que brancas, que fizeram um debate progressista, propositivo, e que nós precisamos, ao lado da Érica Malonguinho, da Alice Brandão, da Olívia Santana lá na Bahia, a primeira negra deputada estadual no estado mais negro do nosso país, fora da África, nós precisamos debater que modelo de poder que a gente quer, e a gente quer um modelo de poder que seja cada vez mais inclusivo. E no Brasil não tem como falar de inclusão sem falar da população negra, sem falar das mulheres. A maioria do nosso povo é negro e é feminino. Então, nós estamos falando desse desafio de, nessas eleições, empoderar negros e negras, empoderar as mulheres e garantir que a gente ocupe de verdadeiramente os espaços de poder e conclamar a população contra esses ataques do governo Bolsonaro. Nós estamos todos no mesmo lado, mesmo que muitos trabalhadores e trabalhadoras ainda não saibam, mas essas reformas irão afetar a vida da nossa população. O modelo de segurança pública defendido pelo Bolsonaro mata nossos filhos, extermina nossos corpos, mata todos aqueles e aquelas que defendem os direitos humanos. Então, é um modelo antipovo, antinegro, antimulheres, é um governo machista e misógino. Então, nós precisamos derrotá-lo. Eu estava brincando nas redes sociais o seguinte, que a gente está super animado com esse negócio da eliminação do Big Brother, eliminando todos os machistas do Big Brother e tal. Falei, galera, vamos usar então essas eleições, pegar esse pique, esse ritmo aqui de eliminar os machistas do BBB, dialogando com um programa que entra aí na casa das pessoas. Eu acho que a gente tem que falar a língua do povo, tem que chegar onde o povo está, e se a gente está eliminando aí os machistas de um BBB, vamos eliminar eles também, colocar eles num paredão nessas eleições e eliminá-los, porque a gente precisa ocupar os espaços de poder, e na democracia direta as eleições são importantes para que esse ano a gente possa ter sementes de Marielle ocupando as câmaras municipais, as prefeituras, Brasil afora, e a gente possa conseguir florescer na luta pela democracia contra todas as formas de opressão. Acho que na esteira do que a Maria coloca, né? A Maria fala muito de estratégia, eu acho que é pelo lugar que ela ocupa enquanto mulher, né? Mesmo de estar na política. Eu estou num outro lugar que eu acho que é da reflexão e da instrumentalização via história, via memória, né? Então, acho que o que eu queria pensar um pouco de estratégia é a gente conhecer o passado, né? Conhecer estratégias de quem veio antes. E aí eu acho que eu queria citar, então, olhar talvez para o estudo do CUT, né? Uma entrevista que o CUT fez, na verdade, com José Correia Leite, que conta essa história de uma mobilização negra anos 20, 30, 40, aqui em São Paulo, e da criação da Frente Negra Brasileira. Acho que é importante olhar também para as estratégias pós-Estado Novo. Edisa Sotero, que é uma intelectual negra também, é muito interessante, tem uma tese sobre essa dinâmica, né? Povo e povo negro, que foi muito utilizada pelo Partido Comunista, essa linguagem, para pensar um pouco nessa ideia, né, de ocupação de espaços de poder. Acho que Flávia Rios também é uma intelectual muito importante para a gente olhar para a estratégia de movimento negro contemporâneo, essa memória, né, de pessoas que, inclusive, estão ainda por aí, né, nas ruas, quando tem ato, a gente vê, né, esses militantes todos, Adão, Milton, está todo mundo por aí ainda. Então, acho que reverenciar essas histórias, principalmente enquanto eles ainda estão aqui conosco, e a Flávia Rios tem um estudo sobre isso bem interessante, né, sobre movimento negro contemporâneo. Acho que sobre constituinte, eu trabalhei um pouco isso na minha dissertação, né, olhar quem foram esses atores, quais foram os direitos conquistados. Mas, enfim, acho que o estudo da Marílis, né, que é um estudo bastante específico e vai muito fundo na aplicação da lei antirracista, né, da lei K.O. também, é muito importante para a gente. Eu diria que a gente tem que ser, acho que, antiacademicista, né, essa pedância de falar difícil, escrever entre pares, mas a gente não pode ser anti-intelectual, porque nós somos intelectuais, né, nós produzimos muito conhecimento, muitos saberes, né? A Marílis trouxe isso, né, de que nós temos um projeto político de país, e estava muito claro no período da redemocratização. Nós temos planos, né, estratégias. Que pena, né, que a branquitude não parou para ouvir, ou se colocou como aliado de um jeito que não fez avançar, não é efetivo, mas nós temos uma intelectualidade, uma produção teórica, estratégias pelas frestas de mulheres que não sentaram num banco de universidade, não, mas que pensaram muitas coisas. Então, acho que a gente voltar aos nossos pensadores, voltar aos nossos artistas, ao CUT, essas mulheres que a duras penas terminaram um doutorado. Enfim, acho que é muito importante também de reavivar a nossa força nesse momento tão difícil. Enfim, é isso, gente. Gostaram dessa dose de garrafada? Então, espera mais um pouquinho que daqui a pouco a gente torna a beber. Você ouviu... Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Diáspora. Um lugar de questionamentos, reflexão e percepção. Negritude, branquitude, territorialidade, infância, memória, classes. Um espaço de conversas, discussões e afetos. Diáspora, a cor da nossa cultura em encontros e redes. Apresentação das integrantes da Ninquimpa, Núcleo de Culturas Negras e Periféricas.